e por conta dessas coisas se envolveu no assalto. Então, ele pagando a justiça com os horas, ele estava incondicional. Então, na semana que estava decorrendo a novena de Nossa Senhora Aparecida, ele acabaria de cumprir esse compromisso com a justiça. No último dia de compromisso, ele se envolveu em outro assalto. Então, essa seria a gota d'água para que ele fosse transferido para um presídio. Eu implorei a Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, nessa novena. Isso era o quarto dia da novena. Então eu pedi para a Virgem que seja mãe, feita a vontade do teu filho. E coloque no teu manto sagrado toda essa minha situação com meu filho. Ele não é uma pessoa má. Aí fechei-me em silêncio. Calei-me minhas preces e fiz um propósito de não pedir mais e dizer, como o padre Reginaldo pediu, que a gente escrevesse o que quisesse. Então eu coloquei, o meu pedido foi esse. Obrigado, Virgem de Aparecida, por interceder por nós. E coloquei embaixo do rádio. E hoje eu tive a resposta, no quinto dia. Obrigado, Nossa Senhora de Aparecida, por interceder por todas essas mães que sofrem, por causa que seus filhos usam drogas e andam em má companhia. Eu vos agradeço a Deus por essa graça recebida. Amém. Que testemunho lindo, gente. Testemunho lá do povo de Juazeiro. Filhos queridos, vamos lá. Deixa Deus falar na sua palavra, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou, desinstalou meu coração. Meu coração. Essa música é bonita, ela fala fundo, quer ver? Ao chegar, desafiou-me a exigir a palavra de Deus. A palavra de Deus pede resposta. Pode ser sim, pode ser não. Qual vai ser a tua? É fácil dizer sim, é fácil dizer não. O texto de hoje, desta quarta-feira, Lucas 12, 39, 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: estai preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre seus operários, para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier, a ele confiará todos os seus bens, pois a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confia alguém, dele mais há de se exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, povo amado do Senhor, o texto nos fala primeiro de algo que nós compreendemos. Quanto mais você ama uma pessoa, mais uma atitude daquela pessoa pode te dar alegria ou tristeza, não é? Se é um inimigo que te faz um desaforo, já é inimigo mesmo. Agora, se é alguém do peito, alguém que você gosta, alguém que você confia, a decepção é grande. Nosso Senhor diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Consegue compreender isso? Consegue compreender o que Deus está dizendo? Filhos, nos foi dado muito. Para você, para mim. Então Deus espera mais de nós. Vamos pedir que Nossa Senhora, nesta quarta-feira, nos ajude a produzir frutos de acordo com a confiança de Deus. Nossa Senhora, nos ajude, mãe. Nossa Senhora, é quarta-feira. E toda quarta-feira, mãe, nós lembramos e pedimos o teu auxílio nessa caminhada para Jesus. Cubra-nos com teu manto, mãe. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora pede a teu Filho por nós. Roga por nós, Mãe de Deus. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe. Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, nós te pedimos nesta tarde de quarta-feira, abençoai aqueles que mais precisam. Nossa Senhora, nos ajude a sermos fiéis a teu Filho, porque muito nos foi confiado, que muito produzamos, demos frutos de acordo com a vontade de Deus. Abençoai a água, Deus, Jesus, por Maria e todos os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Evangelizar é preciso.